Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Alô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições. Ó, daqui 31 dias o pau vai cantar, viu? Daqui 31 dias você vai decidir com a ferramenta. Você tá na sua mão com a arma de matar bandido, de matar corrupto, de matar ficha suja. É o seu título de eleitor, viu? Vamos fazer, se você é dona de casa, você sabe do que eu estou falando. Vamos fazer uma faxina na política brasileira do jeitinho que você faz na sua casa. Deixar limpinho, limpinho. Ficha suja não, só ficha limpa, tá bom? A Faculdade da Música apresenta o mestre Genésio Tocantins. A Discoteca do Cleitão traz hoje pela primeira vez o cantor Fred Liel. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo número 12. A dica: homem também chora. Eu cresci escutando assim, homem não chora. Chora e deve chorar, e aquele que não chora paga caro, né? Às vezes até com infarto, tá bom? Daqui a pouquinho a dica, você que é machão aí, meu amigo, presta atenção, homem também chora, viu? Você lembra desta? A dupla separou, mas o sucesso ficou. Beto e Braga, o seu grande sucesso, daqui a pouquinho nós vamos recordar. Eu começo trazendo aí Tom Kleber, Por Amor. Você não vem. Já é madrugada, eu sozinho sem ninguém. Já deixei recados na caixa postal, andei pelas ruas a te procurar. Te encontro nas coisas que você deixou. Encontro na cama o seu perfume que ficou. Talvez eu errei por te amar demais. Preciso saber se você vai voltar. Será que é melhor a gente dar um tempo? Oh, será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão. Precisa acalmar o meu coração, que bate muito forte por você. Por amor sou capaz de enlouquecer. Por amor vou tentar deixar acontecer. Por amor. Te encontro nas coisas que você deixou. Encontro na cama o seu perfume que ficou. Talvez eu errei por te amar demais. Preciso saber se você vai voltar. Será que é melhor a gente dar um tempo? Oh,

Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Bete Guzzo do Luiz Carlos Paraná, Flor do Cafezal. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você prepara tudo, planeja o evento, organiza a festa e a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. Ligando 61 99813601, 61 99813601, você leva para sua cidade o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. O Cleiton Aguiar não vai cantar esse ano mais não, só em 2015, viu? Você liga 61 99813601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Ela tem um jeito diferente de cantar a palavra de Deus. Tereza Cristina, abençoado. Eita, glória a Deus, meus irmãos, essa aqui, ó, especialmente pra você que é nordestino, que gosta desse ritmo. Canta aí comigo, viu? Canta pra ouvir glória do Senhor.

nossa cama. Eu sei o qual é. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar. No próximo bloco tem Beto e Braga, Rony Ricardo e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A vida da gente é como se fosse um filme, né? E todo filme tem a trilha sonora, não tem? Tem uma música aqui, naquela hora que o mocinho vai beijar a mocinha, tem uma música romântica. Hora que o mocinho vai dar um murro na cara do bandido, tem aquele som, né? É a trilha sonora do cinema. A nossa vida é igualzinho. Você pode lembrar, tem momentos da sua vida, você escuta uma música assim, você arrepia tudo. Você lembra daquela moça bonita, daquele rapaz que você namorava e tal, né? Lembra dos bons momentos, dos maus momentos, daquela moça que te deu um pé no traseiro que dói até hoje, né? Então a gente vai pontuando a vida da gente com essas músicas. Teve uma dupla lá em Brasília que fez um sucesso extraordinário ali na década de 90 e tudo. Depois a dupla se separou, mas o sucesso ficou. Você lembra desta? Beto e Braga, tchau, amor! Eu já cheguei à triste conclusão que eu tenho que partir. Não vou ficar querendo amor assim que só me faz chorar. Por isso eu decidi, não fico mais aqui. Tchau, amor, eu não sei quando voltarei a te procurar. Chega, amor, de tanto chorar. Sei quando voltarei a te procurar. Chega, amor, de tanto chorar. Você me amou. Eu te amei demais e esqueci de mim. O tempo foi passando e a gente percebeu que era o fim. Por isso eu decidi, não fico mais aqui. Tchau, amor, eu não sei quando voltarei a te chega, amor, de tanto chorar. Tchau, amor, eu não sei quando voltarei a te procurar. Chega, amor, de tanto chorar. Você me amou e eu te amei demais e eu esqueci de mim. O tempo foi passando e a gente percebeu que era o fim. Por isso eu decidi, não fico mais aqui. Tchau, amor, eu não sei quando voltarei a te procurar. Chega, amor, de tanto chorar. Tchau, amor, eu não sei quando voltarei a te procurar. Chega, amor, de tanto chorar. Chorar.

meus lábios da cor de mel, mergulhou em minhas asas, encheu de luz o meu céu, mexeu com a minha cabeça, bagunçou meu coração. Morena linda da lua, tirou de vez o meu chão. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, calou no meu abraço. Nunca vi mulher assim, sem pena, sem dor, tomou conta de mim. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, calou no meu abraço. Nunca vi mulher assim, sem pena, sem dor, tomou conta de mim. Sereia morena, dos lábios da cor de mel, mergulhou em minhas asas, encheu de luz o meu céu, mexeu com a minha cabeça, bagunçou meu coração. Morena linda da lua, tirou de vez o meu chão. Chegou, pulou, caiu no meu espaço, sorriu, falou, calou no meu abraço. Nunca vi mulher assim, sem pena, sem dor, tomou conta de mim. Caiu no meu espaço, sorriu, falou, calou no meu abraço. Nunca vi mulher assim, sem pena, sem dor, tomou conta de mim. Cleiton Aguiar cantou dele, Morena da Lua. No próximo bloco eu tenho uma dica pra você, viu? A gente fala, ah, o homem não chora, não sei o quê, chora, chora. Homem que não chora sofre derrame e infarto, viu? É, a dica no próximo bloco. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu desde pequeno que eu escuto falar assim, homem não chora. A dica de hoje é que eu quero dizer para você que homem também chora. Sabe por quê? Porque homem também tem sentimento. Só que antigamente o homem tinha que ser machão, né? Tinha que cortar a unha com facão, tinha que gritar com os filhos, tinha que bater na mulher, essas coisas, né? Para poder mostrar que era homem. Acabou que tinha que ser ignorante, sem educação, né? Só que é o seguinte, as coisas foram ficando modernas e o homem descobriu que é muito melhor, ao invés dele tratar mal a mulher dele dentro de casa, é muito melhor ele tratar bem, que quando ele trata bem, a chanha de noite é bem melhor. É, rapaz. Acabou quando topa com a mulher emburrada, você vai ver, porque ele trata ela de qualquer jeito, né? E o pior não é isso não, porque pior tem sempre um vizinho atencioso, um amigo jeitoso, né? Aí daí a pouco o cabelo começa a suspender, você não sabe o que que é, é isso, você dá uma de machão, ignorante, fica xingando a mulher, batendo nos meninos. Eu, por exemplo, graças a Deus, eu nunca fui pai para os meus filhos, eu fui amigo deles. O resultado é que eles são muito meus amigos, amigos deles são meus amigos, né? E é essa história, e homem chora, viu, a hora que o trem apertar, se você não quiser chorar na frente dos outros, você vai lá para dentro, vai lá para o seu quarto e abre o berreiro, viu, chora mesmo, solta as suas frustrações, porque senão você vai ter um infarto, você vai ter um AVC aí, fica muito pior, viu? Então aceita o conselho. Eu choro até de assistir filme na televisão, eu choro, eu sou chorão, viu? Então você larga essa bobagem, a hora que o trem apertar, você pode chorar. Abre o berreiro aí, porque fica bom pra você, viu? Esse menino foi meu baterista, depois é baterista do Chico Rei Paraná, até hoje, e ele gravou a sua primeira música e teve a felicidade de contar com a parceria da apresentação, a participação especial dessa grande cantora do Brasil chamada Elba Ramalho. Tauã Rodrigues, Meu Destino no Teu. Você chegou com um sorriso e me fez renascer. Com jeito de moça bonita, me perdi por você. Mas você foi embora e deixou em mim coisas inesperadas de uma paixão sem fim, que veio de um olhar e que não pode acabar.

Perdoa se pergunto como você está, porque me contaram que te viram só, chorando pelas ruas de madrugada, como uma louca, louca, louca. Comentam que seu namorado te deixou, que não há consolo para tanto pranto, que só uma amiga está do seu lado. Não chore, minha linda, são de amores, amores que matam, amores que riem, amores que choram, amores que amargam. São de amores, amores que enganam, amores que afogam, amores que jogam, amores que faltam. Deixa de chorar e pense que um dia alguém te dará toda uma fantasia, amor e muito mais. Você não está louca, louca, louca. Deixa de chorar, ele não merece suas lágrimas, e o tempo certamente lhe devolverá a sua fantasia, fantasia. Dizem que não usa mais aquela roupa que te favorecia e te deixava linda, e essas ilusões que você tinha antes já foram pra lua, lua, lua. Você pensa ser a sombra de sua própria sombra e uma tempestade em sua própria vida. Pense que você vale mais que essa história, que não está sozinha, tão sozinha. E em seu coração não há calor nem frio, é como uma dor ou um calafrio. Até sua própria alma vê como inimigo isso que vive contigo. Oh, oh, oh, oh. São de amores, amores que matam, amores que riem, amores que choram, amores que amargam. São de amores, amores que enganam, amores que afogam, amores que jogam, amores que faltam. Deixa de chorar e pense que um dia alguém te dará toda uma fantasia, amor e muito mais. Você não está louca, louca, louca. Deixa de chorar, ele não merece suas lágrimas, e o tempo certamente lhe devolverá a sua fantasia, fantasia. Deixa de chorar, não chore mais. Deixa de chorar, não chore mais. Rony Mota e Jonathan, amores, esses meninos já têm um carinho especial, porque o Jonathan foi o menino mais jovem que gravou um disco. Ele aparece na capa do disco dele de fraldas, ele devia ter o quê? Uns 5, 6 anos de idade quando gravou o primeiro disco dele. E o Rony Mota, na década de 90, por aí, estourou no Brasil inteiro, o Zezé de Camargo apadrinhou ele, participou do disco, né? O Zezé de Camargo e Luciano. Então foi um sucesso danado. Estão aí até hoje na luta, Rony Mota e Jonathan, amores. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta Goiá. A história dessa música é interessante. Tinha uma moça que ficava provocando o Goiá, né? E na hora que o Goiá ia, ela tirava fora. As mulheres fazem muito isso com a gente, fica judiando a gente. E o Goiá fez, presta atenção nessa letra aqui pra vocês verem. Ele matou ela numa canção. Relembrando Goiá, Biá e Goiá, Messalina. Deixa-te desse orgulho, pobre Messalina dos tempos modernos. Eu te admirava, mas de hoje em diante já não sou teu fã. Esta matéria podre, células terrestres que compõem o corpo, servirá de pasto numa campa escura do nosso amanhã. Quem sou eu, mero peregrino, ante mil espelhos? Eu não sou ninguém para dar conselhos. Repito sozinho, meu Deus, quem sou eu? Mas eu sinto muito sutilmente a presença de alguém, trazendo-me versos, talvez do além, para dar conforto a quem se perdeu. De outras eras, trazendo contigo a nobre missão. Na podridão do mundo, pegaste de novo instinto animal. Pois cuida-te, menina, porque este corpo já não vale nada. Mas resta-te o conforto de cuidar da parte espiritual. Quem sou eu, mero peregrino, ante mil espelhos? Eu não sou ninguém para dar conselhos. Repito sozinho, meu Deus, quem sou eu? Mas eu sinto muito sutilmente a presença de alguém, trazendo-me versos, talvez do além, para dar conforto a quem se perdeu. Relembrando Goiaba, e aí Goiá, Messalina. E a frase irretocável de hoje, já que eu estou falando do Goiá, eu vou lembrar um trechinho de uma música dele, Aurora do Mundo, que diz o seguinte: quem teve os amores que eu tive na vida é gente entendida na mágoa e na dor, e sabe por certo que um doce carinho às vezes é espinho em forma de flor. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Fred Liel. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de televisão mudou de dia e mudou de hora, viu? Era terça-feira, agora é amanhã, sexta-feira, 10 da noite. A reprise continua no domingo às 10 da noite, viu? Então agora você é um pouquinho mais cedo, fica mais fácil para você que dorme cedo assistir. Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de televisão, que você assiste no canal 1 da TV Oi, 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT e 714 da CTBC, nas parabólicas e direto no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de televisão, agora é sexta-feira, 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Fred Liel, Numa Dessas Luas. Lá vou eu de novo em busca do meu sonho. Pior, violão, sanfona, meu canto. No peito ainda mago as cicatrizes que me marcam. Mas bola pra frente, os planos por aqui não param. Volto numa dessas luas cheias de saudade pra falar de amor. Só quem amou é quem sabe. Força que me move, amor, deixa a saudade. Só quem vive na verdade vai deixar a saudade. Lá vou eu de novo em busca do meu sonho. Viola, violão, sanfona, meu canto. No peito ainda mata cicatriz. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Fred Liel numa dessas luas. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 3532-6993. 3532-6993. Você pode ligar de 8 da manhã até as 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Eu vou apresentar dois mestres numa música só. O compositor Juraildes da Cruz e a Faculdade da Música apresenta o mestre Genésio Tocantins. Quem ama, perdoa. Descendo, colorindo a tarde, coração transborda, derramando saudade. Dá uma vontade afoita, sonhar nos seus braços, sem medo, sem roupa, flutuar no espaço, beijar sua boca. Esquecer o tempo. Te amar, te amar. Na verdade, quem ama, perdoa. Quem não perdoa, não sabe amar. Às vezes, uma palavra à toa magoa. Chance, um pequeno deslize virou uma avalanche. Há dias que eu acho que vou ter um fim. Só penso em você, já não lembro mais de mim. Já esqueci de viver, não dá pra lhe esquecer. Magoa, magoa, magoa.